25 no 4, Aracaju aprovado nível 1 no 90, via Golf 677. Decola no 0, curva esquerda, Pucca, transição Caju. 5467, controle 1 no 9, décima 8. Bom dia, Gol no 642, ponto de espera da 1-0 pronto. Gol no 642, alinha e mantém. Alinha e mantém, pista no 0, no 642. Chame pronto, 55 no 4. E o 9647, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Azul 4069, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alternando no 33, décima 25. 251, 3325, 4069, bom dia. Controle Salvador, bom dia, de Papatango, Vitor, Quebec, Quebec. Batango, Vitor, Quebec, Quebec, contato radar na decolagem, suba da nível de voo 080, saída Momo. 080, saída Momo, Vitor, Quebec, Quebec. Patango, Vitor Quebec, Quebec, confirme a tua pro destino. Três, um, dois. Tem condição de curvar pela direita, vai direto pro destino? Afirmativo, curva agora pela direita, direto pro A312, Terra Novembro, Golfo d'Água. Sente. PLB de 179, autonomia 3 horas 20 minutos, altera Campinas. Confirme alternado? Campinas. Sente, gol no 897. Índia, ponte espera, torre 186, ajuste no 012, bom voo. Índia, ponte espera, 286, comi 12, 897, bom dia. Go 1804, line up and maintain. Line up and ready to go 1804. Tango, Vitor Quebec, Quebec, na escuta do controle, Salvador? Na escuta, controle. É o Vitor Quebec, Quebec, principal 1100, Vitor Quebec, Centro Quebec, Quebec, estimado pouso 11100. Controle Salvador, bom dia, Gol 642, perfil Puca. Gol 642, contato radar decolagem, suba até nível de voo 390, seda Puca. Subindo 390, Gol 642. Apatango, Vitor Quebec, Quebec, controle Salvador. Quebec, Quebec, tem condições de informar o ponto de mudança de regras de voo? Será provavelmente aos 10. Pode repetir, Vitor Quebec, Quebec? Aos 10:40, preferência, o Vitor Quebec, Quebec. Frente, Vitor Quebec, Quebec, 10:40. A linha mantém. Alinhar e manter no 607. Salvador, bom dia. Voo no 897.7. Departure 119 decimal 8. Departure 119 decimal 8, have a nice day. Boa noite, 97, mantém o ponto de espera. Até. Departure, good morning, go 1804. 1804. Beta contact on departure, clarify level 360 da Edge Pastor. Fly direct dial. Request heading 150, do weather on our right side. 1804, after deviation, fly direct to data position. After deviation, clear dial position, go 1804. 1804, clear the data position. Lead the position, go 1804 after deviation, thank you. Livre decolar, vento calmo. Livre decolar, chegou no 607. Alinhar e manter o gol no 897. Alinhar e manter no 897. Altama com 23 e 44. 21-7 no 5, India, ponte Sara, turno no 8-6, ajusta no 0 no 2, bom voo. No 0 no 2, na India, 18-6, obrigado, bom dia. Colômbia 07, decolado aos 5-4, chame o controle em 19-8. 19-8, obrigado, bom serviço. Ligou 1-607. Bono 607, contato radar na decolagem, estuba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, no 607. Bono 607, apresenta, vai direto da EL. Direto da EL, 07. Voo 1642, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Recife 12645, alterna 2685, gol no 642, bom dia. Voo 897, livre decolagem, vento calmo. 897, Luciano. Salvador, bom dia, voo 715. 715, alinhar e manter após. Alinhar e manter após, voo 915. Pode dizer o Leda direto, obrigado, senhor. No 897, decolando ao 5-6, chame 119-8, por favor. Obrigado, Maria. Roger, Recife, on the frequency 125.1, if unable 133.25, have a nice day, go 1804. Diego, no 897. Cruzando 1.700 pés. Voo no 897, contato no radar na decolagem. Suba até nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, voo 360, voo no 897. Voo 897, autorizado, vai direto da EL. Gabriel, vai necessitar proa 140 para buscar uma formação aqui. Ah, pode vir, autorizado, Leda, gol no 897. É, pode vir, Leda, 897. Pode vir, calma. Deveria decolagem, gol 9795. batendo proa 170, correção 190 por 12 milhas, 897. No 5 decolou 59, chame 119.8, bom dia. Contra, bom dia, Lona 715, vai livrar dois processos para 360. Luna 715, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída agora. Pode 360, mano. Bom dia, Alta 3597. A gente na informação de olho, a gente propõe nível 360 para Brasília. Bom dia, Alta 3517. Brasília aprovado nível 380 via peso Lumo 7. É colada pista 10, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5477, controle 1198. Autorizado Brasília, nível 380, aerovia Pesolo 17, decolando da pista 10, na saída Gole, transição ofício, com a primeira curva à direita, o transponder 5477, a frequência do controle Salvador 119.8, 135.17. 3517, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos. Lip 5514, o livro pushback, acionamento, bate 3, chame para o táxi. Salvador. Bom dia novamente, Alta 3517, posição 11 para pushback acionamento. Alta 3517, bom dia, livre, chame para o táxi. Novamente chamaremos para o táxi, Alta 3517. No 897, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. O secundário 133, decimal 25, queria confirmar a primária? 125, decimal 1. 5, não pode ir. Solo Salvador, 35514, pago táxi com 5 quadros a bordo, 13,40 de autonomia, alternando Salvador. 35514, Juliette Alfa, ponto espera turno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Gente, Juliette Alfa, na ponto espera, 1186, gato, bom trabalho. Sabatão, Vitor Quebec, Quebec, eu construí Salvador. Vitor Quebec, Quebec, está a 40 milhas noroeste do Rio de Salvador. Serviço radar terminado. Para serviço de informação alerta, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Alinhar e decolar da 10, vento calmo 5514. Decola da 10354. Paulo Salvador, TAM 3153, bom dia. Bom dia, TAM 3153. Galeão aprovado, nível 380, via Peruísque 50, BDEV, UP 9857, Serra Golf Romeo, UP Zulu 16, Gruf, UP Zulu 14. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV com curva direita. Transponder 5505, controle 119, decimal 8. Sim, o TAM 3153 está autorizado para o Galeão, nível 380, via Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo e Upper Zulu 14. A saída da EL, transição Leda, após BDEV, decolagem da pista 10, o transponder 5505 e o controle 119.8, o TAM 3153. Correto, chame pronto, TAM 3153. Pronto para pushback acionamento no 5, TAM 3153. Aguarde, TAM 3153. Toma número 3-5 no 7, para o táxi, acompanha o B de 175, alternando Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Gente, táxi via Juliette Alvo, ponto espera turno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo, TAM 3-5 no 7. Juliette Alfa, 3-2-6, quadro ponto espera, 1-0 no 2, ajuste, TAM 3-5 no 7, obrigado, bom dia. TAM 3-1-5-3, coordene com a equipe de solo, que após a passagem da guarda aeronave da companhia, está livre, seu pushback chama para o táxi. Sim, coordenaremos após a passagem da aeronave na retaguarda, 3153. Obrigado. IP5514 direto Aracaju. Aracaju, muito grato. Solo Salvador, bom dia. Da 3179. Da 31, confirma a matrícula? Da 3179. É, tá um pouquinho cedo ainda, só pra saber a saída prevista pra Guarulhos, por favor. Saída da EL. Alguma transição? No caso, Guarulhos da Elê da Pidev. Muito obrigado. Salvador, bom dia, 135-17.0, pronto. O 3597, livre ingresso e decolagem, vento calmo. Livre ingresso e decolagem, pistão no zero, 3597. Cinco ou sete decolado.